Aê, fecha todos os bar, todas as biqueiras, em memória do malandro que a polícia matou, certo? Lá do leste, DR Produções Favela, setor, setor, setor gangsta, que a polícia matou. Tudo a seu dispor, ouro, prata, carro, mulheres, drogas, armas, conceito, sem preconceito de cor. Fala bem, veste bem, psicossistemático, antídoto, antipá, te varia. Meu progresso, sucesso aumentar, aumentou. A quadrilha, o dinheiro, o ódio, o rancor, aumentou. Disposição na ação, latrou. A vítima desacreditou. O delito aumentou e aumentou tanto que desperta a curiosidade dos gansos que quadrou, levou, desacertou, coacertou, corrompeu, doutor. A versatilidade aumentou e aumentou. Aumentou a visão que filho mata pai, que pai mata filho, que irmão mata irmão. Traição, pilantragem, os inimigos é oculto e o sistema é covarde. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. É Produções Favela. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. Eu, preto aplique CH. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. É Produções Favela. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. Eu, preto aplique CH. Vai pra cru, perdido em pleno século 21, só mais um ser ou objeto comum. Eu tento me ver, escuto um grito de dor. Ali agoniza um velho filho de Deus sofredor. Me espanto, me comovo, logo ao meu lado, solidário. Sou ser humano, o gueto implantou o ódio, plantou o amor. Sem simpatia, sinceridade, vivemos no planeta onde falta humanidade. Atitude favela, nossas comunidades, viva Mercedes, polícia, milícia. Refacções, rivais, sem estudo, atrás do muro, mortos pelas marginais. Outros problemas a mais, jamais foi visto um político elitizado circular no gueto. O gueto, onde só vive os brancos e os pretos, os excluídos da sociedade, os incluídos na ficha da vara criminal. Finalidade do poder judiciário que enquadrou, levou preso um troféu de alta periculosidade. Pras terras do massacre, cemitérios de almas vivas, vivos que brilha a áurea. O brilho natural que jamais será ofuscada. Palavra, pesada palavra. Se o pico vale uma letra, a palavra vale uma tonelada. Ou não vale nada, dependendo de quem tá ouvindo. Eu raciocino as palavras, pra mim tem peso, ponho na balança. Foi a palavra, paz, que parou a guerra. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. É Produções Favela. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. Eu, preto aplique CH. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. É Produções Favela. São Mateus 2, São Mateus Leste, São Mateus D. R. Eu, preto aplique CH. Qualquer pá desses caras vagados que chega pronto pra atirar. Que atira quem faz, faz muito sangue jorrar. Que veste uma farda, que usa uma arma pra atirar em nós. Que atira em nós, a fim de calar nossa voz. Calou nossa voz, bum, nos viu em ação. Sente no peito, sente na pele, a revolução. A mão armada, população revoltada. Todo mundo viu, a mídia mostrou e a cidade se abalar. E o crime organizado mostrar sua cara.